A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Nos dias de hoje, muitas pessoas de poder aquisitivo bunda já conseguiram realizar muitos sonhos que eram intangíveis ali nos anos 80 e 90. Eu me enquadro nessa categoria aí, poder aquisitivo bunda. Desejos como ter um apartamento ou um carro zero quilômetro. Isso se o cidadão, mesmo com um salário de poucos dígitos, der uma boa apertada ali no cinto, ele acaba conseguindo esse objetivo. Outro sonho comum a muita gente é fazer a viagem para fora do país. E esse sonho está cada vez mais ao alcance das pessoas aí da classe C para riba, até porque antigamente uma passagem para os Estados Unidos ou até para a Europa custava uma fábula absurda, e hoje dá para parcelar em 10 vezes e ir lá apertar a mão do Mickey, por que não, né? E o grande lance também é você voltar com as malas cheias de muamba e todas compradas em free shoppings. Agora, voltando lá aos anos 80 e 90, uma única opção do pobre assalariado para planejar uma viagem de compras aí para fora do país era simplesmente ir até o país hermano, El Paraguai. Walter Rezende, diga-nos se foi, esteve e o que adquiriu por lá. Pero mire, é um videocassete muito precioso. Não necessite la garantia sou eu. Sim, sí. De Baraco Paco. Eu falo com o peito cheio de orgulho que eu nunca me meti numa roubada dessas aí, de aventurar aí pro Paraguai. Pra quem não sabe do que estamos falando, né? Ali nos anos 80 e 90, não havia Deal Extreme, né? Então, pra comprarmos ali nossas muambas, tínhamos que abraçar uma vida de crime e de sonegação fiscal, nos aventurando a terríveis viagens feitas de ônibus. Sim. Né? Geralmente, a bumba era ali, caindo aos pedaços, né? Até o paraíso fiscal da época. Eu não estou falando de Luxemburgo, e sim da cidade Presidente Stroessner, no Paraguai. Exatamente. É, também conhecido por Porto Stroessner, né? Exato. Que era o nome na época, mas depois de 1989, como o chefe mau caráter lá do Paraguai, ele acabou sendo deposto, e a cidade mudou o nome, então, para o que conhecemos até hoje, que é Cidade del Leste. É um Eldorado de compras sem imposto algum, né, cara? Que ainda existe, e muitas excursões dos infernos que levam milhões de brasileiros por ano continuam a acontecer por lá. Mas elas são feitas, assim, hoje eu acho que num menor número, né, Walter? Eu acho que também um pouco mais de dignidade. Hoje, por exemplo, a minha irmã me falou que estará por lá daqui a 2 semanas, porém vai de avião. É mesmo, a compras? É. A sua irmã trabalha numa grande empresa aérea, ela nem paga pra fazer essas viagens. Você chegou a encarar uma viagem com Paraguai de bumba? Sim, então vamos tentar descrever aqui mais ou menos como era. A organização da excursão geralmente era feita por um tiozinho ali do bairro, né? Como todas as excursões fossem pra Barra Bonita, pra Aparecida do Norte, Peruíbe, ou para Porto Stroessner, né? Seu Conrado sempre aparecia algum carnezinho. E ele chegava, oh, e aí, vamos pro Paraguai semana que vem? E o meu pai sempre ia, cara. Sério? Meu pai foi muitas vezes pro Paraguai. Mas ele ia de caminhão e trazia na boleia? Não, ele ia na bumba mesmo? Se metia lá no ônibus do seu Conrado e ia pro Paraguai. E uma vez ele falou assim, preciso trazer mais coisas e você vai comigo. Daqui a pouco você conta essa história. É, cara. E geralmente, eles se reuniam ali de madrugada, né? Eu lembro que perto da minha casa tinha também uma senhorinha que resolvia fazer essas excursões. Então, dava ali 3 da manhã, um ônibus encostava ali na minha rua, bem perto da minha casa, colocava o escapamento na minha janela, né? Exato. E fica às 4 da manhã. Uma gritaria. E aquela grita, ei, cadê o tapão? É que a farofa? E Isso, o óleo diesel entrava sólido na minha janela. Aquele barulheiro nunca dormia de 15 em 15 dias. E convenhamos, ali nos anos 80 e 90, os ônibus eram muito mais velhos do que é hoje, cara. Então, o que essas bombas quebravam e tinha que se ficar no meio da estrada, já lá no Paraná, esperando vir uma outra carroça dessas aí pra substituir. E geralmente o motorista fazia às vezes de mecânico e sim, tal também. Era uma viagem tanto. Felicidade, Paraguai, eu voltarei. Outro temor que assolava ali os viajantes intrépidos e sonegadores era o perigo eminente de você voltar com uma caixa vazia. Vazia não, com um tijolo dentro. Comprava um Roadstar? Exatamente. Ali o negociante, como o câmbio era negro, né, era um negócio ilícito, ele te entregava a caixa e saía correndo, virava fumaça. E você levava a caixa, nem abria, né, com medo dos fiscais. Eu acho que pra quem nunca esteve lá, a parada é o seguinte. Existiam vários shoppings ou grandes galerias ali, depois que você atravessava a Ponte da Amizade. Existiam essas galerias, porém existia também uma série de camelôs. Então, ou você comprava nessas galerias, porém acabava pagando um pouco mais caro. Ou você poderia também adquirir um Roadstar, que depois você viria que era um tijolo, né? Como o Walter falou, você não abria ali porque com medo dos fiscais e tal. Então você pegava aquela caixa muqueada, botava dentro da tua bolsa, atravessava a ponte, tomava um banho rápido e entrava na bomba pra voltar. Chegava no caso de uma telha paraguaia. Era por aí mesmo. E tinha também todo o pânico de se passar na aduaneira, né? Hoje, para você fazer compras fora do país, eu acho que são $500, se não me falha a memória. É tanto fronteira terrestre quanto eu acho que talvez naquela época, eu acho que eram $100, se não me falha a memória. Eu acho que era menor. Então eu tinha que fazer essa divisão aí e tal, aí por isso que meu pai me levou pra eu trazer uns... E detalhe, meu pai nunca vendeu nada, ele só ia pra comprar quinquilharias pra nossa própria casa. Putz, grilo. Patrícia, minha namorada, ela já aventurou numa viagem dessa pro Paraguai. Veja você. Ah, e ela tava toda empolgada numa viagem internacional. Pela primeira vez, ela iria pôr os pés, né, em outro país. Além fronteira. Exato. Aí ela entrou no ônibus do Mineiro Tour. E seguiu o rumo. Com a proa apontada pra Ciudad del Este. E é cansativo pra cacete. Não sei quantas horas, mas ela chegou lá, acho, cara. Acho que dá 24. 24 horas? Dá 24. 24 dias e 24 voltas. É claro, né? Não ia voltar. não dá pra voltar. Não, mais às vezes dava 36 na volta, que o ônibus quebrava. Então, aí chegou lá e disse que toda a água planejada pra 6 meses caiu no dia que ela estava. E alagou a cidade. Gente morreu afogada nas ruas. Nossa, acho que ela voltou com leptospirose. Era tênis chinesinho boiando na água. Cara, era calça Fiorucci. Era videocassete Panasonic G21 boiando. Diz que foi um inferno, cara. Foi terrível. Acho que ela pegou até uma doença. Tá com micose até hoje. Filha da puta. Nessa minha ida lá até o Paraguai, que meu pai me levou, eu já tinha acho que uns 15, 16 anos. Mas você foi falando espanhol, treinando espanhol? Tentando. Lá chegando lá, né, cara? Falei, vamos treinar o portunhol selvagem aí com a galera. Se fala espanhol? Se fala espanhol, mas é bem portunhol mesmo. Agora imagina uma mistura de guarani com portunhol com o mineirês do meu pai. E a gente fica lá, tal, comprando aquele monte de quinquilharia, ventilador pra caminhão, mas aqueles ventiladores vindo pra caminhão. Caminhão e Kombi. Aquilo é horrível. E os clássicos, Roadstar, Calça Fiorucci, tantas outras coisas, aquelas TVs com TV e rádio, era TV e rádio que era outra. Verdade, era outro, cara, aquilo era horrível. Aquilo pra sintonizar era uma desgraça, cara. Chaveiro que se assoviava e ele tocava, não tinha um chaveiro Exato, assim. Mas um dos grandes clássicos que as pessoas não mas se lembram. Caneta relógio. Não, cara, mas um dos grandes clássicos que as pessoas não se lembravam e eu fui lá só pra comprar foi calcinha comestível, cara. Eu namorava com uma garota e eu falei, eu vou comprar calcinhas comestíveis, cara. Aí cheguei lá e tal, eu esperei meu pai se distanciar uma certa hora numa outra barraca. Como é que fala calcinha comestível em espanhol? Não, cara, as meninas... Tanga digestível. As paraguaias, com sorridentes a bailar, elas ficavam ali, compre, tio, compre que mulher gosta. Eu falei, vou comprar. E pior, nunca comi nenhuma. Mas eu acho que o outro namorado. Eu acho que o namorado pós eu com a garota deve estar mastigando até hoje. Lembrando a todos os ouvintes do Agente em 86 para dar um curtir na nossa fanpage no Facebook. Mande dicas e sugestões para o nosso e-mail. falecom@agenteem86.com.br. Esse podcast que é atualizado toda segunda e quinta-feira. Nosso ouvinte Ricardo Zapio mandou o seguinte e-mail, abre aspas. Moreira, você. Você conhece sim, ele? Sim. É do seu truta? É meu truta. Muito bem. De longa data. Eu espero que ele revele o apelido dele. Abre aspas. Moreira, quer uma coisa pior que ganhar um apelido no Paraguai? Sim. Pois é, você deve lembrar qual era meu apelido. Aí, tudo que fui para o Paraguai e tivemos imprevistos com um ônibus que quebrou e acabei perdendo uns dias de aula. E na volta, quando cheguei na classe, todos os professores perguntaram... Onde você estava, Ricardo? Eu me lembro disso. E ele repetia tudo de novo. Mas o que aconteceu? Ele foi pedir asilo político no Paraguai? Alguma coisa nesse sentido? Não, eu acho que foi isso mesmo. A bomba quebrou e esse reserva que eu falei que acho que demorou muito mais para chegar lá. Enfim, o Ricardo Zap se transformou em Paraguai. Ele agradece, parabeniza a gente pelo programa e tal. Valeu então, o Ricardo Zap. Já o ouvinte Marcos Varian falou que um vizinho dele tinha um ônibus com um compartimento falso para enganar a aduana. Certa vez o busão delinquente foi apreendido com cigarros contrabandeados e o vizinho está na cadeia até hoje. Olha, cara. E o que é melhor, a mulher do cara do ônibus está rodando a banca da vizinhança. Terminar o Agente 86 de hoje, o último episódio que foi sobre os skates, o ouvinte supracitado aqui, nosso amigo Didi, ele disse... Quando ele participava da gangue de skate lá, os Titãs, uma vez numa briga com o Bat Boys, ele tomou uma tijolada na cabeça e ficou durante meses conhecido como a alcunha de Olaria.